O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Bora começar! Vamos nas dias! Príncipe Negro. Aniversário do Derek Promoções. E o nosso retrô já no Argo Maestro Rebelde. DJ Rebelde. O teu amor do jeito mexeu com o meu jeito de ser. Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você. Olha o bregão, olha o bregão. Só pra viajar. O teu sorriso lindo balançou o meu coração. Desde o momento que eu te beijei, senti uma louca paixão. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei. Ficar do meu lado sempre desejei. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei. Ficar do teu lado sempre. Abraçando a galera que vai chegando com a gente, amigo curtinho hoje. Essa grande festa, grande encontro. Príncipe Negro Retrô e mais um Super Pop Live. E a gente vai detonando no Retrô. Dali Príncipe Negro Retrô. Aí, Palácio. O teu amor feito mexeu com meu jeito de ser. Bora, cantarinha. Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você. Minhas amigas Josi, da barraca da Josi. As melhores guloseimas que você encontra é na barraca da Josi, hein? As melhores festas de Belém. Alô, Josi! Eu senti uma louca paixão. Príncipe Negro. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei. Ficar do teu lado sempre desejei. Você é tudo que eu queria. Você me dá paz, me traz alegria. Esse amigo Gabriel aí da produção do live com a gente. Sonhei. É curtido de boa sequência do Maestro Rebelde. Detonando. Ah, no Palácio. Agora é retrô. Parei pra pensar, já tentei te esquecer. Mas meu coração e olhos a chorar, só queriam olhar você. Sonhei na vida encontrar um grande amor. Soma, dividir, carinho, alegria e dor. Mas pra que esperar? Você não cansa nunca de me magoar. Até meu coração já viu que é ilusão por você se apaixonar. Desisto, eu já lutei demais por você. Vai ser difícil de te esquecer, mas pelo menos vou tentar. Quem sabe um dia a gente volta a se ver. Pra viver a vida, viver é sonhar. Vamos lá! Aniversário do Derek Promoções. É a Palácio de Festa. É o Retrô e o Live junto. Sonhei na vida encontrar um grande amor. Dali Príncipe Negro Retrô. Dividir carinho, alegria e dor. Vamos lá, Rebelde. Mas pra que esperança se você não cansa nunca de me magoar? Até meu que é ilusão você se apaixonar. Desisto, eu já lutei demais por você. Bora, batata! Vai ser difícil de te esquecer, mas pelo menos vou tentar. Quem sabe? Fazendo biquinho. Biquinho de promoções. Era considerado no Guamá. Abração no Maestro Rebelde, hein? No biquinho! Aí o retrô, aí o... Uma princesa do Oriente, um dia me chamou de amor. Vai pra cima, rebelde, rebelde. Tinha tatuagem de serpente, um turbante que era azul da cor do mar. Manda do pra cima, parado! Mas era só uma miragem que desapareceu do ar. E hoje vivo a imaginar como é que fui me apaixonar por algo assim tão irreal. A imensidão do teu deserto me perdi. Não sei se foi meu bem ou foi meu mal. A onda agora é retrô. Bora, balanço! E o maestro vai detonando. Voando nas areias do deserto, DJ Rebelde. Montada no cabelo voador, uma princesa dorinha. Príncipe Negro. Tinha tatuagem de serpente, um turbante que era azul da cor do mar. Mas era só uma miragem que desapareceu no ar. E hoje vivo a imaginar como é que fui me apaixonar por algo assim tão irreal. Bora, Jorge! A imensidão do teu deserto me perdi. Só pegando o clima, Palácio dos Mares hoje. Aniversário do Derek. Príncipe Retro. Príncipe Retro. Príncipe Negro. Quando te conheci, o Rebelde vai tocando, vai tocando. Bons momentos passamos e delirava pra mim. Minha Rebelde Saudade. O amor foi tão puro, unindo sonho e prazer. Quando eu estava em meus braços, e aí, Palácio? Disse amor você, amor. Como é que tava? Foi tão bom eu te conhecer. Nunca mais vou te esquecer. O dia raiou, o baile nem terminou. Agora só resta Deus entre nós dois. Foi tão bom eu te conhecer, nunca mais vou te esquecer. O dia raiou, o baile nem terminou. Agora só resta Deus entre nós dois. E o maestro vai tocando e vai tocando. A noite no vale, quando te conheci. Bons momentos passados. Grande amigo Dalto, Dalto Live. Amava pra mim, me amava. Segura a pressão, hein, Dalto. Unindo sonho e prazer. Quando estava em meus braços, dizia amor você. Só o cheiro, só na qualidade, vai. Foi tão bom eu te conhecer. Nunca mais vou te esquecer. O dia raiou, o baile me terminou. Agora só resta Deus entre. Só pegando o clima, Palácio dos Mares. Foi tão bom eu te conhecer. Nunca mais vou te esquecer. Era o que você queria? Era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô. Amigo DJ, por favor, toque uma canção de amor. Toca, tio Rebelde. Todo mundo quer dançar. E fale de amor. Aê, DJ! Amigo DJ, por favor, me amarrei nessa canção. Alô, DJ Rebelde! Canção pra coração, eu quero oferecer pra alguém. Amigo DJ, por favor, não pare de tocar. Toca de novo. Toca, tio Rebelde. Que a galera tá querendo se amar. Amigo DJ, você é meu amigo e fez eu conhecer alguém. E agora? Que agora está comigo. Você está curtindo Príncipe Negro, Negro. Ditão Furacão. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. E o Rebelde vai tocando na manha no nosso retrô. Já já chega de um Cedilson. E a gente vai tocando assim, ó. Amigo DJ, por favor, toque uma canção de amor. Que todo mundo quer dançar. E fale de amor. Amigo DJ, por favor, me amarrei nessa canção. Príncipe Negro. É de coração pra coração. Eu quero oferecer pra alguém. E aí, DJ? Amigo DJ, por favor, não pare de tocar. Toca de novo. Toca, tio Rebelde. Que a galera tá querendo se amar. Amigo DJ, você é meu amigo e fez eu conhecer alguém que agora está comigo. Você fez eu conhecer alguém que agora está comigo. DJ, você fez eu conhecer alguém que agora está comigo. DJ, você fez eu conhecer alguém. Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena. Ciúme demais nos faz sofrer. Só no bebo! Olha o ciúme! Sei que o ciúme é um egoísmo. Príncipe Negro. Sentimento sem juízo. E quando é demais, faz enlouquecer. Olha que muito ciúme estraga, meu irmão. Ciúme nos tira a razão de vez. Ele é um crime sem perdão que fez muita gente ficar separada, sofrendo calado. Príncipe Negro. O ciúme com ciúmes. E o ciúme é o ciúme. O ciúme. DJ Rebelde Saudade, o menino danado. DJ Rebelde, o maestro da saudade, levando emoção ao máximo até você. Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale. E hoje a galera vai dançando no bregão do maestro Rebelde. Só no bregão. Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento. E quando é demais, faz enlouquecer. Príncipe Negro. Ciúme nos tira a razão de vez. Ele é um crime sem perdão que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada. Patrício Redrô. O ciúme com ciúmes de ciúmes. Tu lembra dessa aí? Lembra? Pode ter certeza que não vai, não. Príncipe Negro. Você não passa de mais uma diversão. Fica sempre pra depois e nunca se queixa. E você? Você vai sempre ser a outra. Ficando estrada, pelos campos, pelos campos, na reserva, na reserva. Você nunca vai ser. Grande amigo Marquinhos, Adelzinha. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que lhe dá. Os irmãos coragem. Na reserva. Alô, Marquinho! Você nunca vai ser. Alô, Adelzinha. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que lhe dá. Príncipe Negro! DJ Rebelde! Detona, garoto! Mete ficha, DJ Rebelde! Ele nunca vai te amar mais do que eu. Não te preocupa, vai ser só no bregão hoje! Pode ter certeza que não vai, não. Você não passa de mais uma diversão. Fica sempre pra depois e nunca se queixa. E você, e você? Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. Na reserva! Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. A onda agora é retrô. Você reclama que não sabe o que fazer. Príncipe Negro. Se eu saio à noite, só volto ao ar. Saia do tempo do partido, meu. Eu já não aguento mais. Com tantas reclamações. Um dia desse. Um dia desse. Vou domar meu coração. Ei, canarinha. Um dia desse. Vou domar meu coração. Eu saio à noite, mas bem sei, não sou vilão. Pois ganho a vida cantando minhas canções. E o Rebelde toca. Canto samba, toca o reggae. Canto brega e baião. Toca, tio Rebelde. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. Eu vou sofrer se eu te perder. Mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Se você é a minha inspiração. Um dia desse vou domar meu coração. Um dia desse vou domar meu coração. Príncipe Negro. Negro. E o nosso retrô na área! Dale retrô! Retrô em live! Eu vou sofrer se eu te perder. Mas diga, amor, o que é que eu vou fazer? Se você é a minha inspiração. Bora o gambarejeiro! Um dia desse, vou domar meu coração. O Cão Varejeiro. Um dia desse, vou domar meu coração. Um som. No tempo, pra viajar no retrô. DJ Rebelde Saudade. Ela vinha. De onde? De dentro do mar. Vinha de longe cansada, talvez maltratada. Queria falar. DJ Rebelde. Com um sorriso brilhante, não tenho amante para conversar. Música.

E o Retro com o Rebelde detonando. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudade de você. E a sereia? Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Príncipe Negro. Pra cima, meu maestro. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de DJ Rebelde, tá, meu bem? Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei, com saudade de você. E a sereia? Minha linda sereia, eu te espero lá no Pureza, olhando as ondas do mar, olhando as ondas. Toda terça-feira no Pureza. Minha linda sereia, espero aqui na areia, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do mar. Príncipe Negro. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Só tá pegando o clima, Palácio dos Vales. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Príncipe Negro. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Bora, Canarinho! Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Meu parceiro Josivan. Eu também te amo. E ainda tá comemorando seu aniversário hoje, hein, Josivan? Eu te quero. Parabéns, Josivan, muito anos de vida. Eu também te quero. Agora é Retrô. Tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Mete ficha, meu maestro. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, e aí, mulher? Minha vontade é de assim pra ela, vai. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Rebelde Saudade. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Amor que vai é saudade que vem. Saudade! Quando conheci você, e aí? Logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. O parceiro Gabriel do Live, aqui ao lado do Retrô. Bora, Gabriel! tudo enfim foi felicidade. Velhos tempos da máquina do tempo. O tempo foi passando e a gente de Cazuza. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Coisa pra acontecer hoje aqui no Palácio, aniversário do Derek. Já já chega Dilson, CG Elson. Logo após tem um Super Pop Live. O Alisson, Juninho, Tomix, Nandinho. Aniversário do Derek. Bora pra cima! E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. Distância. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Posso esperar, não importa o tempo que passar. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Quem quiser subir do camarote, tem pulseira, papai! Vamos lá! Sobre o brilho da lua, quero te namorar. É noite de lua cheia, minha sereia. Lá no Pureza. A praia está tão deserta, e as ondas já rolam. Brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical. Manchete de jornal. É vento tropical. Tem fotos no jornal. É clima tropical. Manchete de jornal. É vento tropical. Tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite. A sequência da sereia vai no caqueado, vem no gingado do retrô no palácio. Príncipe Negro Retrô, com comando do maestro da saudade. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Cheia, minha sereia, minha sereia. Aí dá. A praia está tão deserta. Manda pirata. E as ondas a rolar. A pirata. Bora, pirata! Minha sereia, minha sereia. É clima tropical. Manchete de jornal. Aniversário do Derigan. É vento tropical. Tem foto. Manchete de jornal. É vento tropical. Tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia. da sereia. É uma princesa, uma rainha do mar. Pra cima, garoto! Pura e tão bela, vive tão linda a cantar. DJ Rebeldes. Pele bronzeada, sentada na areia do mar. E o Rebelde vai tocando. Cabelos bem dourados, reflete na luz do luar. Dali, Rebelde! Linda sereia, mulher, sentada na areia. Linda sereia, mulher, sentada na areia. Linda sereia, mulher, sentada na areia. Linda sereia, mulher, sentada na areia. Vive a cantar, tão linda a cantar, sereia a cantar. Nascer da Júnior. Príncipe Negro. Eu não sou papudinho. E aí? Eu sou ebiriteiro. Olha que o Rebelde gosta. Gosto de uma picada. Pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada. Mas não sou o primeiro. Tem muita gente que bebe. Que são meus companheiros. Só no bebo. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho é você. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Papudinho. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Olha, Marcelo! Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Príncipe Negro Retrô, ele chegou pra você recordar os melhores anos da sua vida. Olha o papudinho! Eu não sou papudinho, eu sou ebiriteiro. Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro. Gosto de uma gelada. O nosso casal é Vitória, já na área. Mas não sou. Dona Lene, Formiga, alô, Dona Lene. Tem muita gente que bebe. Formiga e Lene, o casal bebe todas do retrô. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Ei, Riquinho! Papudinho é você. Riquinho nunca tomou uma. Vivo só de bar em bar. Hoje eu vou me embriagar. Oi, Naná. Oi, Maria. Lindas fotos, hein? Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Papudinho é você. Alô, quero. Eu continuo te esperando. Vem logo. Alô. É quando o tempo bom. Do pop som. Bora! Lembra, meu bem, quando a gente se conheceu? O mundo parecia ser só você e eu. Era tão bonito aquele nosso amor. Não posso acreditar que o encanto acabou. Agora você está querendo me abandonar. Oh, meu bem, eu não posso te segurar. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Eu já nem faço força pra tentar te esquecer. Todo lugar que vou tem um pouco de você. Cinema, praia, praça, nada mais faz sentido. A vida é uma droga, você não está comigo. Solos de guitarra, não vou te conquistar. Mas tira essa bermuda e vem logo me amar. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Quero, quero. minha gatinha, para a gente se amar. Vou dançar um brega e suar pra valer, mas agarradinho só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Bora! Pego minha gatinha para a gente se amar. Rodrigo Carvalho já na área. Vou dançar um brega e suar pra valer. Esses dois maiores momentos aqui do Palácio. Só danço com você. Agora que o brega já tá rolando. O DJ vai tocar muito brega. Tio é belo. E te dançar. Nessa festa o que me interessa é com você, amor, ficar. Não precisa você vir me chamar, porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Amor, a qualquer hora você pode ligar, contanto que seja pra me convidar. Pare pra festa do som. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Então vem. Então vem, amor. É no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo, amor. É no Príncipe Negro que eu tô. Então vem. Então vem, amor. Alô, Palácio! É o pop som considerado do povão. Fim de semana arrastando a multidão. Tocando bregão, merengue, carimbó. Dançando house, reggae, pop e forró. Pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. É o pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. Dançado brega, a galera se milou. É o pop som que dá um toque com amor. É um, é dois, um passo pra trás. E aí? Pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. É um pop som, pop som, pop som. Chega Brasil, muito carinho. Ensina. Meu parceiro DJ Lucas Muriel, lá do Siqueirão da Cajete. Bora, Lucas! Bora, garçom canário! Então chega com o Lucas aqui, ó! É o pop som considerado do povão. Fim de semana arrastando a multidão. Tocando o bregão, o merengue e o carimbó. Dançando house, reggae, pop. Esse tempo era bom! Pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. É um pop. Hoje vocês vão reviver muitas coisas aqui no Palácio. Ensina a galera a dançar. E o rebelde brega, a galera, dando o ponto bem inicial. É o pop som que dá um toque com amor. É um, é dois, um passo pra trás. Pop som, pop som. A dona Margarida e toda a família do Jabuti Som com a gente. É a dona Margarida abraçando o rebelde aqui do Retrô. Valeu! Dali Príncipe Negro Retrô! Quando em frente ao mar. Tira a sua alma e o seu coração.